su. Não entendi. Opa, agora sim, comigo. TT Joe, que é Joe, que é Joe, que é de outro mundo. Começa agora para vocês, a The Radio TT. TT Night Show. Aqui na The Radio começa agora o TT Night Show. Para todos vocês, ouvintes, não ouvintes, por que não? As pessoas, uma relatividade. As pessoas que ouvem e que não ouvem, as que ponderam e não ponderam. Quanta besteira falei agora. Começa agora então o TT Night Show, é uma linda manhã toda. Divagando, né? Estou divagando as minhas ideias aqui, diretamente do estúdio 69, The Radio. O debate show que começa um clima gostoso em São Paulo, não está frio, mas também está calor. E neste 24 de maio, sim, 24 de maio, glorioso ano de 2008. Para vocês, essa semana, esse programa. Por exemplo, que o Drive vai tocar no programa. E mais algumas outras coisas. Eu sou assim adiante, que eu vou entrar no assunto depois, mas antes vou dar um recado pro Maradona. Maradona, vai cuidar da sua vida, certo? Vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu filme agora, que se bancane. Dá uma volta pelo mundo, conhece o mundo, mostrando filmes. Para de perturbar o Pelé. Também não foi que se chegue, mas para de perturbar o Pelé. Por favor, por gentileza. Já tá ficando chato isso. Certo? Então, pra começar agora o programa, nós vamos ouvir uma música que realmente eu gosto muito. Yeah. Don't Get Me Wrong, Pretenders. Até daqui a pouco. The Radio. Hello. This is Devo. We would like to say things go both ways. New ideas, stupid moves, nightmares or dreams come true. Boot your work, minus play. Tension mounts in a twisted face. Dark clouds in the crystal ball. Tension mounts in a foreign place. The screw turns, someone calls. At your expense again.

tá chato, óbvio pra caramba. Ai, ai. E eu pensava que era uma coisa legal. Dá uma animadinha nela aqui. É porque eu não vi assim mesmo, querido. Eu não vi assim mesmo. Auditado, não precisaria toda essa. Esta. Ó. Trilhazinha tá melhor, uma trilhazinha mais clássica, trilhazinha que eu usei semana passada. Vou. Provavelmente que semana que vem farei uma. Semana que vem, ou próximo programa, farei uma trilhazinha melhor. Então vamos entrar oficialmente no programa. Vou retomar aquele assunto do. Ah, antes, sem nunca deixar de esquecer, porque outra vez eu falei no final, mas eu acho que. Como deu problema no áudio, eu tenho que conseguir arrumar. Não ficou explícito as vinhetas. Como essa vinheta, vamos ver se eu encontro uma vinheta. Bom, depois eu ponho a vinheta. Todas as vinhetas que aparecendo aqui são vinhetas que foram feitas na faculdade, pro próprio The Tonight Show, pro próprio The. Uma caneta. Pro próprio The Radio. Então, são vinhetas que não foram gravadas por mim, foram editadas por mim. Mas foram para a finalidade da faculdade. Então, o que acontece? Eu fiz uma homenagem a essas pessoas que tiveram comigo 4 anos, certo? Então, vou falar o nome deles. É o Arthur Neves, o grande Arthur, trabalha na Band. Adriana Gomes, Amanda Borel, Felipe Bittencourt, Paulo Bonflá, o Paulo. Eu vou passar uma vida depois deles, sensacional. Thiago Mello e a Vânia Amaral. Essas pessoas que fizeram essas vinhetas, certo? E eu era o diretor do programa. Agora eu sou o locutor. Bom, eu era o locutor porque eu era o TT Joe. Ou eu sou o locutor. Bom, isso é uma discussão pra depois. Certo? Eu gostaria de voltar a falar sobre o Maradona. Ele esteve em Cannes agora, que foi o lançamento do seu documentário sobre a sua carreira. Certo? Carreira sem trocadilhos, por favor. Vai haver carreira de cocaína. A carreira do futebol. E ele falou, declarou que se ele não fosse, é porque ele não consegue ficar sem falar sobre o Pelé. Essa é a primeira coisa, ele não consegue ficar sem em público sem falar sobre o Pelé. Então ele declarou que se ele não tivesse todo esse problema com as drogas, ele seria melhor que o Pelé. Aí eu pergunto, ele teve a vida dele toda jogando futebol, durante aquele curto tempo que ele jogou muita bola, nem naquele curto tempo ele foi melhor que o Pelé. Nem no tempo em que ele deu o título pra Argentina, dentro de casa, com gol de mão, nem naquele momento ele era melhor que Pelé. Ele nunca foi melhor que Pelé, ele não conseguiu entender isso ainda. Mesmo que ele não tivesse... Então eu fico pensando o seguinte, se ele se considera melhor que Pelé, então ele já usava droga desde sempre. Se ele fala se não fosse as drogas... Maradona! Foi uma respirada no microfone, eu vou ter que trocar, vou voltar pro microfone na semana que vem. Porque semana que vem, na semana passada, eu tô ficando louco, agora são exatamente 1h22 da madruga do dia 24. Piadas à parte, eu não vou fazer piadas porque hoje é sábado. Maradona, por favor, vai passear. Ele mesmo disse que as filhas dele pediram pra ele não falar mais do Pelé. Até a família tá de saco cheio disso. Maradona, na boa. Quer ser melhor que o Pelé? Faz 1000 gols. Mas faz 1000 gols, não os 300 e pouco que você tem. Mas tem que ser 1000. Menos que isso não dá. Pelé fez 1200 e dava chupeta. Então, quer ser melhor que ele? Primeiro faz 1000 gols. Aí você pode conversar comigo. Só a Argentina acha que o Maradona é melhor que o Pelé. Só a Argentina. Não, Pelé, Maradona. Deixa o Pelé em paz. Eu também não gosto muito da pessoa Pelé. Ele é meio estranho, sabe? Ele é uma pessoa que me inspira confiança. mas como jogador é indubitavelmente o melhor do mundo. Ó, a trilha, dá uma mudadinha na trilha, tipo, mudar o assunto. Voltamos para a trilha anterior, sensacional. Eu prometi, inclusive, no meu blog, que eu ia comentar sobre elevador. Aí me perguntaram assim, mas vai comentar o que sobre elevador? Vou comentar uma das coisas que eu acho mais horrorosas do mundo. É conversa de elevador. Por que a gente é obrigado a conversar dentro do elevador? Vocês já pararam para prestar atenção como o clima é chato dentro de um elevador? Você entra de manhã com aquela cara inchada, recém acordou, tomou café, correndo, tá atrasado, olhando no relógio, entra no elevador rezando para que esteja vazio. Mas aí você entra no elevador, você chama o elevador, quando você vê aquela luzinha subindo, os elevadores que tem a janelinha ainda, os modelos antigos, você vai puxar a porta e ele passa direto, ele sobe. Aí você pensa, espero que esteja deixando alguém às 7 horas da manhã, mas nunca é. É a Lady Murphy, né? Esqueci de pegar falar em Lady Murphy, ali do Gil, que eu vou pegar na próxima semana. Gravar e vou mostrar pra vocês a Lady Gil. Sensacional. Então o que acontece? O elevador desce com aquela pessoa. A pessoa também não gosta de falar no elevador. Ela sai de cabeça baixa. Você entra, resmunga um bom dia. Bom dia. E a pessoa responde resmungando. Bom dia. Entendeu? Bom dia. Esse diálogo é desnecessário. Sugiro que quando alguém entra no elevador, você olha para a pessoa e balance a cabeça somente. É melhor do que aquele resmungar, aquele balbuciar de Aquilo é ruim. Aquilo é horroroso. A pessoa fica... Não sabe se você está com uma dor, não foi um arroto. Aquilo pode ser um arroto. Mas não é pior. Pior é quando você já está no elevador e entra alguém. Só que você também não gosta de falar no conversa de elevador. Aliás, pouca gente gosta de conversa de elevador. A pessoa entra, eu normalmente, se eu tô com o celular na mão, eu fuço no celular. Eu não finjo que tá falando, que eu tô falando, porque aí é uma extrema falta de educação com a pessoa que tá dentro do elevador. Certo? Então eu finjo, tô mexendo no celular. O segredo: entra com fone de ouvido. Entra sempre, me interessa se está ligado em algum lugar ou não. A ideia é, você não está prestando atenção no que ele fala. Ou seja, se ele falar com você e você não quiser responder, a desculpa é essa. Voltando ao assunto, mexendo no celular, ou então mexendo na chave, na mochila, na pasta, no bolso, olhando no relógio, um segredo também, olhando no relógio, finge que está atrasado. Mas se você pega o elevador com uma pessoa que gosta de conversar, evite os é verdade, porque isso estampa na sua cara assim, ó. Não quero conversa. Pior, mas normalmente, o que eu acho interessante é que normalmente a pessoa que fala e gosta de conversar em elevador, ela não percebe que você não gosta de conversar no elevador. Ela continua puxando o assunto, ela vai puxando o assunto. Ela não desiste. Ela nunca desiste de puxar a conversa no elevador. Ela continua falando o trânsito, o tempo. O clima é o melhor assunto que tem. Ó, vou trilhar de novo. Até organizar a trilha aqui. Uma das coisas que mais se conversa dentro de um elevador não dá pra fazer mais programa ao vivo, porque eu já tô fazendo besteira, eu perco o raciocínio. Besteira de novo. trilhazinha antiga. Eu vou dividir esse programa em duas partes, uma hora para que possa ter uma sequência e que grave direitinho no site, vocês possam ouvir sem ter o picote que teve no programa semana passada. Mas então, é simplesmente clima, tempo, é uma das piores coisas. Eu comentava com todo mundo sobre o clima. Não que eu sou uma pessoa sem assunto, muito pelo contrário. O problema é que é o único assunto que eu tenho para quebrar aquele gelo. Não uma conversa normal, conversas de elevador, táxi, esses locais, veículos, porque elevador é um veículo. Esses veículos de transporte humano, que você é obrigado a conviver com uma outra pessoa. Por que não é igual ao ônibus, que a gente não precisa falar com ninguém? Você está ali solitário com aquela outra pessoa, você se sente na obrigação de abrir a boca para conversar. Mas não fale sobre o tempo. Invente um assunto qualquer. Tempo é uma coisa tão... sabe? Olha... ainda bem que hoje não choveu. Que porcaria de comentário é esse? Táxi é um outro assunto bom, mas vamos voltar ao elevador. Tem uma história que eu nunca contei pra ninguém, eu acho. Um dia eu tô subindo de elevador e entra junto comigo uma moça, e o elevador havia uns dias atrás, o elevador esteve quebrado uns dias atrás, e a gente tava com problema porque o elevador social tinha quebrado de serviço. Não interessa, os dois tinham quebrado, e a gente começou a conversar porque o outro também tinha quebrou um, depois quebrou o outro na sequência. A gente ficou meio sem saber o que fazer. Pô, eu morava no 14º andar. Eu tinha que subir 14 andares. Ah, não tem condições. E aí nisso entrou a menina. E a gente começou a conversar, e foi uma conversa espontânea. Por quê? Porque o elevador recém tinha voltado da manutenção. Então, naquele momento, não era manutenção, era... Tinha havido... ah, exatamente, me recordo. Tinha havido uma manutenção, mas na rede elétrica da região. Então, por isso que a gente começou a conversar. E aí, de repente, ela me solta um... ela imaginou subir 10 andares de... sei lá que andar que ela morava. Subir todos esses andares de escada. Se bem que eu tô precisando realmente fazer exercício, precisando emagrecer. E eu, na maior das inocências, né, conversando, realmente, é verdade. Chama a mulher de gorda. A mulher me fala que precisa subir. Eu falo assim, exercício físico é bom, realmente, mas... não. Eu falei, verdade, você precisa fazer... Eu falei que ela precisava fazer exercício. Olha, é por isso que conversa de elevador não dá. Elevador deveria ser unitário. Certo? Um por vez. Não vou trocar esse microfone. Um por vez. Porque você entra dentro do elevador, se sente na obrigação de cumprimentar ou de falar. Às vezes as pessoas estão conversando com uma pessoa, você entra e eles se calam. Aí você fala, tô atrapalhando, quer que eu desça? Quer que eu pegue o próximo? É ridículo. Não pode ter a necessidade de se entrar dentro do elevador e puxar um assunto. Não precisa. Entra, aperta o seu botão e acabou. Pior é quando entra você e uma mulher bonita na frente, para na frente, vira de costas pra você. É a melhor coisa que tem do mundo. Porque você admira a mulher, ou vice-versa, né? A mulher, o homem. E a pessoa não olha pra você. Espelho em elevador. Concordo que tenha pro pessoal. De repente, tá saindo, correndo, se arruma, mas tem elevadores, tem espelho do que é lado. Ou seja, não tem como você fugir da pessoa. Não sei se você vai pro chão. E se bobear, no chão tem espelho. Sempre pensar nos dias de calor, com espelho no chão, as mulheres de saia. Mas... espelhos. Isso atrapalha uma relação. Eu não consigo compreender esse lance de conversa. Não precisa, tem coisas que não precisam. Você entra no elevador, entra calado, fala um bom dia, claro, bom dia. Só que o problema é esse. se você me falar um bom dia claro, tá dizendo assim, ó, vamos conversar durante os próximos 17 andares. É melhor você balançar a cabeça. Não quer conversar com a pessoa? Não fala bom dia, boa tarde, balança a cabeça. Balbucia, fica feio, mas pelo menos você não... Ou então não balbucia, mas não fala bom dia claro. Ou boa tarde, ou boa noite, não fala. Se falar, acabou. Você é obrigado a conversar. E não é que a pessoa seja antissocial. Por exemplo, idosos. São pessoas que dentro do elevador eu converso, porque ele... eu não sei, eles têm uma... Alguns, né? Não são todos, mas a maioria. Eles conversam, eles têm tantos assuntos que eles conversam coisas que não são uma trivialidade. Não é aquele negócio de estamos matando tempo no elevador, estamos sozinhos no elevador, precisamos conversar algo simplesmente para não ficar chato. Concordo? Ah, isso logicamente, quando eu falo de elevador, você mora num edifício que você não conhece todo mundo. Tem gente que... mora num prédio de 28 andares e conhece todos os apartamentos. Aí é diferente. Se você não falar, aí você é um baita mais educado. Certo? Mas, eu não então, é aquele negócio. Não quer conversar com a pessoa? Não fala com ela. Olha, dá uma olhadinha pra ela e balança a cabeça. Outra coisa. Homens e mulheres. Não dê aquela piscadinha. Eu tenho mania de dar piscadinha. Né? Tudo bem? E dou uma piscadinha. Não dê a piscadinha, porque se der a piscadinha é pior. Porque vai estar dizendo assim, ó, eu quero falar com você, estou com vergonha e você é uma baita de uma gostosa. Não fala, não pisca, aliás, não pisca, é pior. Porque de duas, uma mulher vai falar assim, nossa, que cara lindo, vai falar assim, mas que cara horroroso. Ou vice-versa, né? Vice-versa, porque hoje em dia, tá brabo com esse negócio de cantada. As mulheres viram que agora elas querem dar cantada, certo? Só que o homem... é acostumado a fazer, a dar a cantada. E a mulher fazendo isso, o homem não sabe como lidar. E o homem é meio boca braba. Entendeu? Se, ó, o recado é pra vocês mulheres, ó, fugindo um pouco do assunto. Se vocês forem cantar um homem, tenham a certeza de que ou ele é uma pessoa bacana, ou vocês não são muito feias demais da conta. Porque se vocês forem horrorosas e cantarem um homem bonito, se for boca grande, é um moleque na verdade, né? Vocês vão ouvir. A mulher já não, a mulher tá acostumada com a cantada de pedreiro, cantada de playboy, cantada de executivo. Então elas relevam. Só que se o homem, principalmente se é de grupinho, recebe uma cantada de mulher, e a mulher foi muito feia, ele responde. Então, pra evitar aquela discussão, é machismo ou não é machismo? Porque se o homem faz a cantada, a mulher já se resguarda, não responde, dá uma risadinha quando gosta. Agora, se a mulher der a cantada, o homem já está acostumado a fazê-la. Então a mulher resolve dar a cantada, então ela ouve o que não quer. Então, por favor, mulheres, tenham a certeza de que está fazendo uma coisa assim, ó, perfeita. Então, se está de carro, está dentro do ônibus, que você não precise ter uma resposta em que você vá passar vergonha. As mulheres, tem mulher que responde. Tem mulher que é boca grande e responde o cara. Entendeu? Mas aí é uma coisa mais normal. É uma brincadeira essa de ficar feio pra mulher que responde aquela resposta. O homem não responde do tipo... o homem avacalha. O homem avacalha. Inclusive, mais um tema. Vou até anotar da semana que vem. A lei de Gil, né? A lei de Gil. E vou anotar também. Cantada pra mulher feia. Não quero ser machista. Veja bem, quando eu digo mulher feia, não é a minha concepção, não é, aliás, a concepção do mundo de mulher feia, é a minha concepção de mulher feia, por favor. Pra mulher ser feia, ela tem que ser muito feia pra mim. Então, vamos com calma. Porque, ele é machista, não. De repente eu tô ouvindo o programa e ele vai me achar feia no Orkut. Não, pera lá. Todas as pessoas que eu tenho no meu Orkut, aliás, não tem nenhuma mulher feia no meu Orkut. Pelo menos eu não posso falar isso. Mas garanto que se é feia, eu arrumo um jeito de excluir. Se eu falei mais de 3 vezes, eu não acho feio. Então você pode ficar tranquilo. A feiura pra mim é algo fora do estético. Mas, semana que vem, então, eu vou cantar de mulher feia, que pode ser usado pra homem também, como não. Oxe. Eu só tenho um. Oxi do Lago 13. Oxi, lógico que pode, pode ser usado tanto para homem quanto para mulher. Então é que na busca a gente encontra alguma coisa de mulher, para mulher feia. Mas também serve para homem. Correto? Então semana que vem então tem a Lady Gil, vamos colocar sobre a Lady Gil. E cantada de mulher feia. A Lady Gil, infelizmente, eu vou ter que fazer ao vivo de novo. Erros, é falta de equipamento, falta de investimento, tô começando agora. É um programa para animar, de repente, as madrugadas, as pessoas. Então, me desculpem se tem, se vaza áudio, se tem algum ruído estranho, se tem algum barulho, microfonia. Microfonia não tem ter, porque eu não utilizo a caixa de som. Até tem, mas não utilizo as caixas de som. Não tenho estúdio preparado, tenho um computador legal. Não sei nem porque eu tô falando isso, interessa para alguém? Alguém vai comprar meu programa? É só uma diversão mesmo, minha diversão, a diversão de quem escuta, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai agora ouvir mais alguns sons, certo? E na sequência a gente vai falar... A gente vai falar não, porque eu tô falando sozinho, vocês estão ouvindo, sabe? É uma coisa assim, entendem porque eu digo que não se deve, de maneira nenhuma, você querer fazer esse tipo de coisa sozinho. Esse tipo de coisa sozinho, no caso, eu como homem, não se pode. Não se pode querer fazer tudo sozinho. Eu não tenho condições, por exemplo. Agora estou falando com vocês, tentando enrolar vocês para achar alguma música que... Bom, eu vou procurar Queen's Ride para vocês ouvirem. Então eu tenho que localizar porque eu estou falando ao vivo. Vamos ver se consigo localizar o Queen's Ride. Enquanto isso eu vou enrolar vocês. Essa que é a verdade, eu estou enrolando. Vou fazer o seguinte, eu não vou procurar... Ok, o programa está me avisando que os comerciais acabam em 3 minutos e 53 segundos. É muito tempo para eu achar uma música, então eu vou procurar uma outra música que está mais fácil. Vamos tocar um Slipknot. Alguns falam Slipknot, outros falam Slipknot. Eu gosto de falar do jeito que eu gosto de falar, que é o Slipknot. Fica mais bonitinho, eu acho que fica menos americano. Vamos escutar então um Slipknot. Se eu achar o Slipknot, onde estará o Slipknot? Onde estará o Slipknot? Eu acho que eu tomei um chapéu do Slipknot também. Vamos escutar então, no lugar do Slipknot, um Korn. Falling Away From Me. Correto? Vamos de Korn então. Falling Away From Me. E na sequência a gente volta com os outros assuntos. Correto? Então, vamos lá. The Radio, a rádio. is falling away from me. It's falling away from me. Life's falling away from me. Down, down, down. The Radio. A rádio. Don't you Radio!